Excelente cria com meu parceiro Don Black, oficial do DF pro Brasil e o mundo. Abraços e beijos, tá? Tua química louca, não sei te explicar. Bem, me faz sentir o teu corpo. Abraços e beijos, sentindo teu amor me tocar, não sei te explicar. Bem, me faz sentir o teu corpo. Seu olhar, ele me chama, me chama. Ainda seu olhar, ele me chama, me chama. Pra me dançar, hoje eu sei que tu, hoje eu sei que tô. Me envolvendo, vou no enigma. Seu olhar, ele me chama, ele me chama. Vem, procurando algo pra deixar o brilho dos meus olhos mais fortes. Seus abraços e seus beijos pode ser o meu suporte. Vejo seu olhar me chamando para beijar, para beijar. Sinto um amor diferente, uma química louca que não sei te explicar. Toda vez que te vejo, sinto uma vontade de te abraçar. O vento vem, um calafrio que me faz paralisar. Seu corpo me leva a te desejar, e te desejar. Esse batom vermelho em seus lábios, você dançando, me olhando, conseguiu me hipnotizar. Sua boca, seu olhar, seu jeito de dançar me fez te desejar, baby. Sua boca, seu olhar, seu jeito de dançar me fez te desejar. Seu olhar, ele me chama, me chama ainda. Seu olhar, ele me chama pra me dançar. Hoje eu sei que tu, hoje eu sei que vão, me envolvendo com o enigma. Seu olhar, ele me chama bem. Me chama ainda. Seu olhar, ele me chama pra me dançar. Hoje eu sei que tu, hoje eu sei que tô. Me envolvendo, vou no enigma. Seu olhar, ele me chama, ele me chama. Vem.